Me encontrei enganado pelas ruas da desilusão. Amargurado, noiado, sem fé, só ambição. Na contramão de Deus, atolado no mundo. Cego, sem perspectiva, louco, sem futuro. Vai fundo, descalço, sujo nas ruas de terra. O herói da favela que brinda na miséria. A guerra que leva sua paz, num piscar de olho. Na mão do mundo, por mostrar, fiquei no moio. Consolo de quem diz, pra quem vou me entregar? Quem vai me ajudar quando dessa vida me fartar? Os loucos desvambora, reflito nessa hora. Minha mente vai a mil, perdoa mãe por tanto mago. A senhora, tô de volta, todo arrebentado na função. De revólver na mão, pagando de durão. O sol bate, amanheceu, é outro dia. Essas fitas aí já deu, tô cansado dessa vida. A angústia me apertava, o crime me inspirava a sofrer ainda mais por uma luta sem causa. Descobri que pra mim não tinha mais jeito. Me acorde, por favor. Me tira do pesadelo pelo zelo que Deus tem, Joe. Por suas vidas, o pai me reergueu de novo e me deu uma família que me inspira. E na contramão do mundo, contrariando o sistema, te agradando e dando fruto. Na contramão do mundo, resolvi andar. Negar os prazeres que neria. Me distanciar para poder viver ao lado dos reis dos reis. Senti medo sozinho no meio do nada, madrugada. De rolê com os mano, quase me esqueci que Jesus tava voltando. Ao 16, adrenalina é o que manda. O frio na barriga, o nó na garganta. Vivia sonhando, mas nunca alcançava. Queria o Nike, uma moto turbinada. Só pra eu curtir o que a vida dá. Os prazeres deste mundo não vai me saciar. Resolvi andar na contramão e bater de frente, não me render pro mundão. Entendi, irmão, o que ele oferece. A porta larga, um pesadelo, a febre. Não caio mais, eu já decidi viver pra Cristo, isso sim é ser feliz. Vou me distanciar, entrar na porta estreita. Coragem nessa hora pra vencer mais essa treta. Volta faz parte, a deprê às vezes bate. Sei que parece tarde, mas não é reage. Então enfrentei com meu Deus na frente. Eis-me aqui, mais um soldado crente. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Na contramão do mundão é colisão o tempo inteiro. Na contramão do mundo resolvi andar. Negar os prazeres que neria. Me distanciar para poder viver ao lado dos reis dos reis. Na contramão do mundo resolvi andar. Negar os prazeres que neria. Me distanciar para poder viver ao lado dos reis.